Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministérios e eu estou aqui para trazer para vocês, a partir de hoje, a leitura do livro O Desafio de Amar para os Pais, da BV Book. Os autores são os irmãos Krendick. Esse livro, ele foi baseado no Desafio de Amar para os Casais, mas agora o foco dele são os filhos. E faz parte da série, né, do filme Prova de Fogo. A gente sabe que tem o Desafio de Amar dos Casais, tem o Devocional do Desafio de Amar, tem os cartõezinhos do Desafio de Amar dos Casais, e agora tem esse livro já há um tempo, eu já tenho ele há 3 anos, já inclusive fiz o Desafio de Amar lá no canal do Instagram, e agora eu vou trazer para vocês o áudio do livro. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, muitas casas, muitos lares. Que vocês possam receber, nesse momento, a partir de hoje, esse renovo na casa, nos lares de vocês, em nome de Jesus. Vamos lá? O dia 1 fala sobre o amor que floresce. Estando arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3:17. O amor. O amor, ele é a motivação mais poderosa e mais genuína da vida. Ele sempre faz o que é melhor para os outros e convida-nos a atingir novos patamares em nossos relacionamentos. O amor traz aroma refrescante para a nossa vida e alegria renovada para a nossa existência. Cada relacionamento torna-se mais significativo com ele, e sem ele, nenhuma família é verdadeiramente feliz. Por esta razão, o amor cria um solo mais rico, no qual enraiza seus filhos. As flores têm um ambiente ideal para um bom crescimento. Assim, um lar preenchido com amor proporciona o melhor contexto para crianças florescerem. Seus pequenos não deveriam ser apenas fruto do seu amor, mas deveriam também ser profundamente mergulhados no cultivo deste amor diariamente. Cada criança, ao longo da vida, nasce com sede de amar. Seus corações necessitam desesperadamente de amor, como seus pequeninos pulmões necessitam de oxigênio. O amor os preenche e estimula, dá estabilidade e segurança. Filhos que crescem em famílias amorosas tendem a ficar mais ativos durante o dia e dormir profundamente à noite. Filhas envolvidas em amor são mais radiantes enquanto acordam e, se falharem, não sentem medo. Sucessos são ampliados com celebração e falhas são minimizadas com terna consolação. O amor que você expressa por seus filhos é infinitamente mais valioso que qualquer bem que possa oferecer. Você pode educá-los em escolas de prestígio, vesti-los nas lojas mais elegantes, guiá-los com as melhores regras e corajosamente confrontar seus piores medos. Mas, se eles não confiarem em seu amor incondicional, você estará negligenciando a mais vital necessidade verdadeira de sucesso em sua vida. Filhos, vêm pré-embalados com questões escondidas em seus corações. Quem sou eu? Alguém se importa comigo? Eu tenho o que preciso? Pais e mães são comissionados por Deus a serem os primeiros a responderem a essas questões de maneira clara. E quantas vezes foram necessárias ao longo dos anos? Quando os pequeninos estão incertos, se as palavras "eu te amo" são dirigidas aos seus corações, eles serão constantemente levados a buscar validação em suas próprias ações ou na opinião dos outros. Incertezas acumularão. Falhas se tornarão mais devastadoras, porque o senso de autoestima e identidade pendem na balança. Mas o que acontece quando o filho é muito amado por seus pais ao longo dos anos? O que acontece? As necessidades deles são preenchidas com mais consistência. Os sonhos delas são respeitados, encorajados. Ele aprecia sua compreensão, ela é acolhida por sua afeição. Filhos como esses recebem instrução e proteção. Eles são disciplinados e aceitos. Eles estão seguros de sua paciência e benignidade e livres para compartilhar seus corações honestamente e sem medo de provocar uma reação exagerada de sua parte. Enfim, eles confiarão na gente. Eles alternarão momentos de intensa desilusão com a estabilidade que seu amor proporciona. Além disso, quando esse tipo de relacionamento amoroso se desenvolve entre você e o seu filho, esse se torna o melhor ambiente para você passar suas crenças, seus valores, sua fé e herança para eles e futuras gerações. Esse amor cria um espaço seguro para lidar com lições de vida e realidades desagradáveis. Censura e disciplina são mais palatáveis quando temperadas com amor genuíno. Seus filhos estarão mais aptos a discernir e rejeitar a mentira dos outros se receberem. Antes, seus sábios conselhos dentro do ambiente de sua terna afeição. As escrituras ilustram essa realidade ao dizer-nos: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, 14 e 15. Nesses versos, estamos falando do crescimento espiritual dentro da igreja. O poder de falar a verdade em amor é igualmente fundamental para cuidados eficazes, aliás, para qualquer relacionamento. A verdade controla o que você diz, enquanto o amor controla como, por que e quando dizer. Quando o amor é solo fértil, a verdade torna-se uma semente mais frutífera. Ao agirem juntos, verdade e amor contribuem para uma confiança profunda entre você e seu filho. Em contrapartida, quando os pais forçam a verdade dentro do relacionamento, este é envenenado com ira, amargura, insegurança ou isolamento emocional. E essas verdades tendem a se tornar desfiguradas ou rejeitadas o tempo todo. Dor e desentendimento transformam-se em silêncio, o que elimina qualquer possibilidade remota de comunicação que você esteja tentando estabelecer. Mesmo que você fale claramente, suas palavras compreensíveis cairão em solo tóxico. Isso é porque o passado que os fere precisa ser revisto e tratado compassivamente para conquistar outra vez o coração e os ouvidos do seu filho. Teste a si mesmo com essas questões. Quão amoroso e fértil é o solo em nosso lar? O quanto os meus filhos sentem-se amados por mim a cada dia? Faça as verdades, as quais compartilho, criarem raízes ou elas são ignoradas? Quais toxinas ou ervas daninhas precisam ser eliminadas? Você pode ter crescido em um lar cheio de amor e a ideia de derramar amor sobre os seus filhos pode vir fácil naturalmente. Ou você pode ter sentido sempre um profundo vazio de amor em sua casa e agora você almeja suprir o que nunca foi idealizado ou compartilhado contigo. De qualquer modo, nós desafiamos você a determinar que estará comprometido a estabelecer um forte ambiente de amor para os seus filhos florescerem nele. E eu proponho começar hoje. Primeiro desafio. Palavras são uma poderosa forma de comunicar amor. O primeiro desafio é simplesmente encontrar o momento em que você possa expressar verbalmente amor a seus filhos, se eles estiverem em sua casa ou acessíveis pelo telefone. Se for possível, faça com que hoje eles ouçam as palavras "Eu amo você". E aí, agora, eu sugiro para vocês que quem tem um caderninho, diário de oração dos filhos, escrevam as seguintes questões. Qual foi o resultado de sua interação? Eles responderam: foi fácil ou difícil para você? Porque, se essas simples palavras, embora frequentemente ditas de passagem por hábito, tão importante de se dizer. Amém? Fica para vocês essa reflexão e que vocês possam hoje, diante dos filhos de vocês, simplesmente dizerem com o coração: eu amo você. Amém?